Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Alô, Lapinha! Vamos pra cima, meu animal poderoso! Mostre todo o seu poder! Este povo quer vê-lo imponente e brabo como sempre! Ebo! A fama de maestro e a astúcia de domador da fera! DJ Davidson! Bora começar, Lapinha! Chegamos! É pra gente começar legal o show do animal hoje aqui no Lapinha inteiro! Assim! Essa começa! Olha a mãozinha em cima! Pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão. Tchá, tchá, hey, tchá, tchá, ho. Tchá, tchá, hey, tchá, tchá, ho. 3, 2, 1, agora! Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! Vai, ho, vai, hey, vai, ho. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey. Deixa tudo no escuro. Deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro, escuro, escuro, escuro, escuro, escuro. Acende a luz, vai, vai, vai, vai, vai. Tchau, tchau. Na curtição, estourei logo o Xandão. É de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, usada, Dieguinho! Oh! Bora, meu animal, meu animal, meu animal! casa hoje, bota a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quero ver. Quem vai chegar em casa muito chapado hoje, dá um grito. Grito. A torcida do Paysandu faz barulho. Barulho. Então vai. A torcida do Leão vai jogando a mãozinha em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, quem souber pode cantar. E ame quando não merecer, hoje sonhei com você, precisei acordar, era tudo tão lindo, até ver cor. Solta o gogol, vai! Mas um dia se passou, e a solidão me sufocou, sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto quero ver você. Não, peraí, maestro, peraí, esse negócio de se apaixonar já era. Infiel, eu quero ver você morar num motel, estou te expulsando do meu coração, assuma as consequências dessa traição. Eu não é! Infiel, agora ela vem fazer o meu papel, daqui um tempo você vai se acostumar. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. O quê? Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei. Errou, então pronto, meu irmão. Já era. Bora endoidar esse bagulho. Bagulho doido. É bagulho doido, não é? A pontaria no pistão vai começar. Vai. Oh, o animal vai te pegar. Oh, o animal vai te pegar. A putaria no pistão vai comer. Virou! Bora, minha cúpula! É a cúpula do animal! O animal! Obrigado com todo carinho de todas as pessoas que se fazem presente, marcam presença aqui com a gente. O pistão vai começar. Hoje no Lapinha do Oteiro, meu irmão! Carolzinha também tá aqui com a gente. Obrigado, Carolzinha. A União Hi-Tech Hi-Fi também ali do outro lado. Alô, Marcelo Leão. O Fabricinho das Marcantes também tá aí com a gente. Obrigado. Coutinho das Angas. Fernandinha das Bolinhas. E as minhas. Vivi. O meu amigo, grande parceiro, meu irmão. Motora da Ciso, né? Aí com a gente ele, o Tico da Pedreira. Alô, Edivan! A nossa super anjo de Marituba. A pontaria no... O Paulinho Maluquinho também daí, não tá? Alô, Paulinho Maluquinho! A pontaria no pistão vai começar. Pra cima, mãozinha lá em cima. Gira o lacinho, gira o lacinho. Gira a minha luz, gira a minha luz. Girando as mãos pra cima, vai girando. Girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu. Gira! Girando as mãos pra cima, vai girando. Girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Parceiro, irmãozão, empresário Joab e a primeira dama Adriele já aqui com a gente no animal. Aqui. Do Mega, Robson, olha o sax. Obrigado por todo o carinho, meu amigo. DJ Jefferson, ele, o Xuxa, a galera que arrebenta. Lucas joga bonito, meu irmão. O quarteto Wi-Fi de Horacy também tá aqui com a gente. Do Mega. curral, chifrada vai pegar. Se demore no curral, chifrada vai pegar. Chifrada no curral, chifrada vai pegar. Olha a nossa união agindo, animal. Búfalo do Marajó. Valeu, Gudu do Garim, meu amigo Bruno Velho, Wagner de Sony, também aqui com a gente. Alô, Bacurau do Comércio. Chama a cabeça, a moçada fica louca. Aí com a gente, meu amigo Helder, dos mal palados, ele. Pois é, ao lado do meu parceiro, David Absoluto, e a primeira dança. Super ousados. É só curtição. Magno Malta e o André, o Giz da Coab, de Guaraci, obrigado, hein? Fazendo a farra, se tem mole no curral, chifrada vai pegar. Se tem mole no curral, chifrada vai pegar. DJ Patrick, ele e o Carlos aqui com a gente. Catucadão, catucadão, é só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Cê tá por onde espetacular? Aqui no dia dele, maestro, parceiro Chico da Pedreira. Hoje completando mais uma risonha primavera. Está comemorando. Olá dos amigos, obrigado, Chicão. Meu parceiro de van, super ângulo aí, Edgar, Vivi, Fernandinho, o Gudinho. Ele sempre ele completando 72 horas ao lado do animal. O Ricardo Safadão. Segura, meu búfalo. Eita, maestro, sacode a Amazônia! É, quem diria, hein? Quem diria, eu de Camaro dentro da via, com 10 mil no bolso rodeado. Olha o Beto do Frango também, os empresários do Caçaneira, alô, Joab! Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida, sem simpatia, nosso bom é correria. Agora a parada é assim. Solinho, solinho, solinho, solinho, solinho, solinho, solinho, solinho, solinho, solinho, solinho, solinho, agora! Ela veio quente, fervendo. Ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, vai, vai, vai, a caixa tá dando, vai. Bora, meu parceiro Edson! Adelson Souza também, o Rodrigo Oliveira, Jonathan Lima, Rafaela Dalmerende aqui com a gente, toda a cúmula do Badá. A evolução chegou. Robigão do Guarenda também tá no berço, aqui no Lapinha, obrigado Robigão, parabéns irmãozão, tudo de bom. Olha o meu amigo Pezão. Os moleques da Baixada de Guaraci também, muito obrigado, viu? Falo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado! Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Alô, Melri! Olha a chifrada, chifrada, chifrada, chifrada! Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. E toma no lide. Eu quero! Aquele vai te empurrar. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Só quem souber fazer o chifrinho, bota a mãozinha pra cima e faz o chifrinho! Quem já perdeu o chifre na vida, faz o chifrinho! E quem já levou o chifrinho também? Vai! Chifá, chifá, chifá, chifá, chifá, chifá, chifá, chifá, chifá. Meu. Beach Hi-Fi, o Mauro. Cavanhaque também da Iguaz. Alô, David, aviso, luta, alô, Helder. E as primeiras damas. Eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Bora, pezão. Foi empurrado. Os vagabundos de luxo, meu irmão. Foi empurrado. Empurra. Meu amigo Naldinho também daí com a gente. Alô, Naldinho. Ele é a primeira dama aí, garoto. Ela toma na chuva, ela sai pra trás. O quarteto Hi-Fi, meu irmão. Ela vai pra frente, ela toma na chuva, ela sai pra trás. Peter Hi-Fi na área. Empurra, vai, Melly. Padrão Felipe da Cavanagem também, muito obrigado, viu? Só coloca o capacete que vai vir pedrada. É melhor ficar ligeiro, hein? Ligeiro. Rex da TF também tá aqui no animal. Aqui. Carinha aqui, a gente tem um carinho muito grande, um respeito até, e faz parte do nosso círculo de amizade, meu parceiro Tubarão, lá da Carroça, na saudade, está aqui fazendo uma visita, e claro, não poderia deixar de mandar um abraço para essa galera que realmente está aqui no Lapinha, e aí Tuba, nosso melhor ladrão, Serginho Tuba! Beleza, que coisa gostosa essa festa maravilhosa, com certeza. O Tubarão aí, eu vim aqui realmente agradecer vocês por tudo que vocês fizeram na minha vida, na vida da Carroça, da Saudade, mesmo porque se esse chifre aqui não existisse, o outro que tá ali não existia também. Não é verdade? Então tudo começou por aqui e a gente é grato, é uma satisfação imensa estar por aqui. Posso fazer um convite? Posso? O gerente não vai brigar com o cara ali, não? Vou fazer um convite. A gente é Marajoara, a gente é de Souri. Quinta-feira, estamos no Luau de Souri. DJ Tubarão da Carroça, Rafael Cassiano, aqui da Evolução. Te manca lá na praia da Barra Velha. Mano, pelo amor de Deus. O bagulho vai endoidar. Bora, meu pretinho, como é que é? Enquanto o Tuba vai estar lá, a gente vai estar lá em Tupiranga. O aniversário de Tupiranga, meu irmão. Junto com o Aviões do Forró, maestro. E aí na sexta-feira. Sexta-feira, sete do Cupinjó, meu irmão. Lá na Praia de Beja. Sábado, o animal vai até Barca Arena no Festival do Peixe. Lá na Praia do Caripi. E no domingo, a gente detona lá pro Maranhão. É, meu irmão, lá no segunda-feira, Maranhão novamente. Terça-feira, Maranhão. Quarta-feira, Maranhão. Quinta-feira, Maranhão. Meu irmão, pelo amor de Deus, é muita onda. Aí depois já emenda tudo, maestro. Vamos nessa, sacudida da Amazônia, garoto! Bora pra cima! Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Bom, ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Mãozinha vai pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, não tem onda mais. As tinhas ficam loucas quando a águia talha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Bora, Tubarão! Yeah. Toma bicoda, toma bicoda, toma, toma, toma, toma, toma bicoda, toma bicoda, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, que o pop ninguém derruba. Fala, meu amigo Cosme! Pode vir com uma bazuca, que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora. Dieguinho da Al-Qaeda também tá aí com a gente, botando pressão. Bebe de montão, arreia muito pão. Minha amiga Debinha da Evolução, Hugo dos Celulares, empresários do Garçonheiro. Juninho, DJ Davidson e Maestro Davidson, o maestro. Pop Live no comando, minha águia dá o gritinho. Ufa, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. pego gelo, Red Bull e Black Label. Pego balde, pego gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar. Obrigado com todo lugarinho, meu parceiro, Tico, tá me vendo? Tá ali com a gente, alô, Tico. Parabéns, irmãozão, tudo de bom. Felicidade, está comemorando aqui no som que ele dá valor. Qual é, Tico? Fala bem devagar. Búfalo. Ontem à noite, o bagulho foi incrível no escurinho com as gatas. O Motora da Ciso também dá no mesmo. Alô, Paulinho, maluquinho do sapatinho. Negro, hoje a festa é nossa. Quando eu sair daqui, hoje obrigado, Edivan. Eu vou curtir lá no... Obrigado, Vivi. Eu quero uma princesa. Obrigado, Fernandinha. De jeito tá ligado, só tem princesa. Eu nega, príncipe negro. Chega domingão. No... O tio das Langues também daí com a gente. Tá com a garrafa de Xandão. Pra finalizar, vai no badala, só vê a novinha se acabar. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá. Nosso vereador Fãozinho. Aquele lá que tá ali com a gente, ele, aquele preto também. Eles venceram, olha a pegada. Os moleques da baixada. É DJ Melly. DJ Melly na produção. MC Dourado na voz. É nóis, moro. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. O gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele look louco, não é 24 canal. Na humildade, eles venceram, olha a pegada dos moleques. Sente o cheiro exalando do Ferrari Black. Fala, Melly. Canta, garota, garota. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. E não Beto do Freno, os empresários do Cacique. Alô, Beto! Isso não pode ir além, então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até minha amiga Fabiola, também tá aí com a gente. Alô, Fabiola! Não, não abração pra você, pega Fabiola. Os Havaianos, o William, Diana, Marcelo, Jorge, Adriana, Rosângela, Renan Pacheco, galera do Bengola. Alguém para amar, e pra não piorar este erro, se me deixa em paz, não. E a galera já curtindo o nosso animal online, meu irmão, pra todo o Brasil. Brasil! Não. Brasil e o mundo, né? O Fabrizinho das Marcantes também, Ariane, o N, Matson e a família Hightech. Alô, Marcelo Leão! Tiaguinho Hi-Fi, junto aí com os empresários do Cacerê. Banda AR15. Um, dois, três, vai! Jonathan Lima, um grande abraço pra você! Espera aí, sentado. Viver tão só, e entre nós não haverá segredo. Oh, my love, você é meu desejo. E aqui no circuito com a gente, meu grande parceiro, irmãozão baby de absoluto. Ele é a primeira dama aí com a gente. Obrigado pelo carinho, Noel, dentro dos mal-falados. Os nossos super ousados, hein? Fica todo mundo convocado pra vir curtir o nosso animal, meu. Bem que sim. Baby de absoluto, obrigado pelo carinho de sempre, irmãozão. Tamo junto aqui, o animal. Búfalo. Senti, fico perdido. Do lado me sinto seguro, desvendendo o meu compromisso. No Búfalo eu vou te assumir. Tua mão vou Peter Hi-Fi. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. No Búfalo eu vou te assumir. Tua mão vou pedir pra tua mãe, Benedon! Teu pai pra gente. Obrigado, meu amigo Benedon, a perceber. O Iguinho RDC também, cobra RDC. Um grande abraço pra você. O Bahia, Bruno, RDC também. E hoje é a união do Bengola e Lapim. Rob Gol do Guarida também. Toma, Rob Gol! Dadinho, dá like, dá evolução aqui com a gente, obrigado, Dadinho. Vai! E doidão, bagulho! marchinha aí. Bota na pressão, sinceras, vai. Lá, lá, ulá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, ulá, lá, eu sou sincera. Lá, lá. Alô, meu amigo Cebolinha da J Raifa. Alô, Dentinho. Vai pra ti. Eu não mereço um homem assim tão ruim. Acabou, não dá. Não, não, não pode vazar. Júlio, tô de boa, Andréia. Obrigado pelo carinho. Me esquece. Sobe o cara aí. Esqueci. Lucas, olha o Ricardo, meu irmão. Curtir e fazer logo. É o Palho Safadão. Completando aí 48 horas ao lado do animal. Vai embora daqui. Segue teu caminho. Pacural do Comércio, obrigado. Esquece. Tem muito homem nessa festa, eu vou curtir com alguém que me merece. Tem muito homem nessa festa, eu vou curtir com alguém que me merece. Rapaz, meu amigo Bartô tá desde cedo aí com a gente, viu? Olha o Dentinho chegando agora, meu irmão. Bora, Bartô! Chega alguém que me merece. Lala, ulala, eu sou sincera. Lala, ulala. DJ Ivan Macedo. Batidão do Melody. Do Melody. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bate ao intenção. Qual é a parada aí, garoto? Meu parceiro Júnior, tudo de bom aí com a gente. É o Júnior, né, Petrô, por ali. Meu parceiro Eldo, Garagem das Fronteiras. Aí, dos nossos convalados, Mauro Cavanhaque, compadre Paulinho, Davidson. Já por ali com a gente. Obrigado, compadre. Ele é comadre, a Karina tá aí enlouquecendo por aqui. Um abraço pra você, machucar os corações da galera. Amanda, Priscila, Mônica, do 40, do 12, do 14, do 15, 16, tá no animal. Búfalo. Certos momentos, quando juravas amor, que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Olha o dedinho! Os moleque top live, bora Bartô, bora pra cima. Vereador Pãozinho, falando feliz aniversário aí pro Robin Gol do 40. Comemorando aqui com a gente no Animal. Equipe Aço! Tá todo mundo aqui com a gente. R15, vamos disparar o sucesso! Vamos sim, Brunizinho, a mulher! Mas se as lembranças trazem a você tanta dor, apague da memória, porque não sinto amor. Ainda ontem vi seu número a chamar. Resolvi não atender. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno que você chama hoje ilusão. O meu coração é quem diz não eu. Virou ilusão. É marcante! Lucas Puxou, cadê o Júnior, hein? Alô, Júnior, Magnar! Almi Gerequiz e também da Iguagina. Eu mudei, sufoquei a dor que havia. Nosso amigo Pezão, meu irmão. Os vagabundos de luxo. quantas vezes implorei seu amor. Família Sem Noção, família AJB Evolução, Cosme. Nem ligo, te dei tanto amor, me entreguei a você. Amigo Bartô, mas você, a Ferreira Pisos, Pisos, Pisos. Rapaz, olha o que a gente recebe, a ilustre visita do nosso patrão Caicô! Hoje ele veio curtir o animal, assim que eu gosto. Búfalo. Encontrei um novo amor, que mudou o meu viver. Esqueci o que passou, decidi não mais sofrer. Encontrei um novo amor, que mudou o meu viver. Beto do Frango, empresário Joab, Bacurau do Comércio. Decidi não mais sofrer. Fala o quarteto Hi-Fi! De coração. Entre o meu amor e uma antiga paixão, desde que ela voltou. E aí, eu quero! Minha cúpula, Adelson, o Eric também chegou agora. Os moleques aqui no circo. Difícil é decidir quantas coisas é certo pra mim. Banda Dancing, uma pancada de sucesso. Bora que é marcante. É pra quem tá muito feliz o roteiro hoje mesmo. Feliz, eu nunca estive tão feliz. Meu amigo William, de Cametá, tá aqui com a gente, obrigado William. Assim, seja bem-vindo aqui no Animal. Ligo do querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu. Referência em Melody. Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti, querendo ter voz. Chifrada. Que pena que você partiu. O Búfalo do Marajó. Bora, Ricardo! Olha o palho, safadão! Palho das fronteiras. Eu vejo quando a chuva toca em mim. Quando o vento solta uma brisa, volte pra mim, meu amor. Alô, Gutinho das Angas! Fernandinha, o meu amigo Ricardo do Palho Safadão aí. E a amiga Vivi. O Edivan. Fernandinho. Vai, violino, mostra seu poder. Pega a metralhadora. Alô, Lourinho, mete ficha. Pega a metralhadora. As que comandam vão de Bia, Fernando, a equipe Xarope. Que vaqueiro leve. Isso é muito velho agora. Bora espetacular, você tá por onde, garoto? Cadê o nosso vaqueiro leve? Manda um saudade desse homem, viu? Emissor! Eu achei o Ricardo do Pai, o Sabadão 72 horas com a gente. Alô, Ricardão! Lucas, o rei da cortesia. E claro também, nosso motor espetacular. Grande Edson Negão! Bora, Paulinho! Gol do 40, parabéns pra você, homem gol! É aquele velho papo da ex, meu irmão, vai! Que saudade da minha ex! Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Ah, é? Agora quem não sente saudade de ex aí vai cantar assim, ó. Eu quero que a minha ex vai pra... Sabe por quê? Que se exploda minha ex. Lourinho Bad Fischer e o Anderson Lacer. Cadê a com ela não tem caô, e eu canto na moral. E já é passado, eu sou mais a minha atual. Vai. Rafael Dalmerendi também já aí com a gente. E que se exploda minha ex. Com ela não tem caô, e eu canto na moral. E já é passado, eu sou mais a minha atual. Vai. Alô, Jonathan Lima! Segura essa. A música mais executada em todo o Brasil. Equipe A, sai com a gente, Edson. Um abraço pra você, Edson. Sai com a gente, valeu. Eita coisa bacana, que bom, hein. Nosso patrão Caicó, sai com a gente, alô, patrão. Um abraço pra você, fazer uma visita no seu animal, meu irmão. Bicho tá bravo, patrão, bicho tá bravo. Hoje eu tô carregando vários peixes, é tudo que eu sei. Você já viu o Tito Pirata aqui do ladinho? Ele e o meu grande amigo Serginho, chegou agora aos 45. É com a tal matar, meu irmão, meu. Cadê o Maurinho, hein? Beleza, tá querendo pintar, só que tu não... A matar e a primeira dama. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca. Vai taca. Vamos, Sasaki! O Peter Hi-Fi, meu irmão! Cadê minha patroa? Tá aí, patroa? Pesado. Vários homens, bomba. Claro, a gente não pode esquecer também, Davidson. Do caça-rato da balsa Botafogo, meu irmão. Alô, Sargento Rezende, um abraço pra você, viu? Sai com a gente. O que é que tem, maestro? Família sem noção de Guaraci. Acelera, meu animal. Acelera minha luz. Acelera meus telões. Acelera tudo. Prepara pra sair do chão. Chão, bumbum para o Olímpico! 3, 2, 1! É agora! Davidson! Fica proibida a permanência de menores de 18! 18 anos. Agora no Lapinha, viu, gente? Já por aqui, meu parceiro! Ele se breia, o homem do açougue, mães e amigos. Alô, Chico Craclã! Eita, Jessica! Vem de bora! Agora vai, meu irmão. Vai que vai. O Mari Paulinho e a Danizinha moram ali com a gente, alô, compadre! Grande Fabinho, alô, Fabinho, arregaça tudo! Alô, Paturi! Guarde o mais novo patrocínio do animal, tão vivos! A obsessão dela, maestro Fabinho! Bora fazer. Lá, pra galera curtir, de boa, vai. Ou escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda, já trouxe minha 20ª saideira. Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que sou viciada e bebo dobrado ouvindo um modão. A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria engano. Seria engano. E o garçom? Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Isso me canta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. E cê me arrebenta e o coração não aguenta. E os 10% aumenta. Banda. Pegue suas coisas que estão aqui. Esse apartamento você não entra mais. E agora, Dentinho! Fotora Dentinho da Água Azul. E agora arrependido. Júnior, tô de boa, e André. Das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com baixaria. Bora, Bartô! Morreu. A Ferreira Pisos. Ele dá muito valor nessa aí, meu irmão. Pego o elevador e a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não entra. Bora, Nelson! Piaço também tá com tudo e mais um pouco aqui no animal, meu irmão. E agora meu irmão. Eu tô solteira, já me cansei da brincadeira. Chame o táxi que ele vai pagar. Alô, porteiro, eu tô ligando pra te avisar. Esse homem que está aí, ele não pode mais. Maestro Davidson. Tá proibido de entrar. Agora vai, não vai? Banda 007. Devagar, garota louca, és tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga porque com medo está. dançar agarradinho, vai! Tem um pouco porque tanta pressa. É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito que fazer em poucas horas antes do dia acabar. E agora? Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amor esmeia e vai. Eu sei, fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico. E a amiga Debinha, da Evolução, também aqui com a gente. Alô, Debinha! A Evolução. Vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse... Vamos, meu amigo, compadre Paulinho! Ele tá ali, meu irmão. Seu segredo. Nossa comadre Danizinha também. Grande abraço aí pra vocês. 48 horas é nosso. Sonha, nem todos os sonhos se realizaram. O quarteto Hi-Fi. Obrigado, meu amigo Naldinho também. O seu tempo vai chegar. DJ Pedra? Eita Pedra, tamo junto, DJ Pedra. Abraço pra você, irmãozão. Você tem que entender que amor esmeia e vai. Eu sei, fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Eu sei que nosso amigo Gordo do Coqueiro tá de volta aqui no Animal. Obrigado, Gordo. Te amo. Bora, Serginho. Se foi só assim, mas me entreguei demais. A Tani, a Lourinha da Marquinha e a Giane com a gente. Olha aí, o rei do espiriquitinho. Demais. Ai, esse amor. Vi... Bora, Nelson. Obrigado, irmãozão. É a cúpula do Animal. O Animal. Não, não é. Yes. É que o Leonardo Zumildes apareceu. Camisa verde, o que será? Ah, tá, dos Humildes, tá bom. Eita, Paulinho Maluguinho! Edvan, Lucas, joga bonito! Vivi, Fernandinho, o Tino das Anjos. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Pessoal, Gera, chega aí, Gera. Olha, faça tudo mais. E aí, papai? Meu parceiro Clailson tá aqui com a gente, ele é patroa! E também a Carlinha lá do Açougue, meus amigos, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você, grande Leonardo Zumildes, meu irmão! Os Zumildes estão no berço hoje, comemorando desde ontem. Obrigado, viu, Leonan? Bora, negão! Gravações ao vivo, Thiago Sampaio, Estúdio TS Produções.